Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Você está ouvindo programa Expresso. Doze horas e 31 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. 991248325 ou 991994662 para você poder participar enviando as suas perguntas aí para os nossos convidados. Os nossos convidados de agora, as nossas convidadas de agora, a gente vai falar sobre a nossa querida Escola Estadual Carvalho Brito. Estão aqui comigo a Carla De Lorenzo, diretora atual da escola, dona Ercília, ex-diretora da escola, e também a Flaviana Cristina, que é membro do Conselho do Patrimônio Histórico aqui do município de Guaranésia. E o Carvalho Brito tem muita história, afinal de contas são 111 anos, né, dona Flaviana? 111 anos de história. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Antônio Cláudio. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a história de Guaranésia, né? Que vai fazer aniversário também de emancipação política esse mês. E aí, comecei a pesquisar a história do Carvalho Brito e começou a me chamar muita atenção. Falei assim, nossa, a escola tem 111 anos. E no meio dessa pesquisa, encontrei um monte de coisas engraçadas, um monte de história. Nossa, tem episódios incríveis. E aí, eu fiquei sabendo também que ontem, no dia 7 de setembro, ela, que foi o aniversário dela de 111 anos. 111 anos, muito bacana. E a dona Carla, né, diretora da escola, que está à frente agora do Carvalho Brito. Como é que foi essa comemoração aí dos 111 anos? Então, boa tarde. Antônio Cláudio, boa tarde, Flaviana, boa tarde, dona Ercília, a todos os ouvintes. E a escola tem história, como você mesmo disse, tem bastante história. E eu estou na direção há 11 anos e, assim, já faço parte da história do Carvalho Brito. Aliás, estudei no Carvalho Brito, minha mãe foi professora da escola Carvalho Brito muitos anos, toda a minha família estudou no Carvalho Brito, e eu, estando à frente da direção, já tenho bastante histórias para contar também. E a nossa comemoração foi com a Flaviana, ela esteve lá na quinta-feira, né, Flaviana, fez uma palestra para os alunos contando esse documentário que ela reuniu, que ela correu atrás de muitas datas ali, bastante ilustrada. Ela fez até um PowerPoint, mostrou para as crianças ficaram muito felizes de conhecer mais, um pouco mais da história, né? E fizemos a comemoração ontem também, na hora cívica, porque o aniversário foi ontem, o prefeito Laércio nos homenageou lá no momento da hora cívica, a banda cantou parabéns pra gente, nós ficamos muito felizes e foi bem legal. Já é a terceira diretora com maior tempo lá na escola? Tem Dona Ercília, com muitos Ercília anos. Eu acho que é a segunda. Eu acho muito curioso, Antônio, porque são 111 anos com apenas 8 diretoras que passaram por lá. Então, eu acho um número pequeno para a quantidade de anos. Então, isso significa que todas ficaram por muito tempo, né? Sim, conversando com o da primeira vez. Boa tarde, Dona Ercília. Boa tarde, é um prazer. É um prazer estar aqui com você. A gente fica agradecida de poder participar dessa comemoração dos 111º ano e que o Carvalho Brito está fazendo. Dona Ercília, eu estava conversando com meu amigo Davi Franco, e o Davi falou para mim assim que a Dona Ercília, ele disse, a Dona Ercília deve ser a segunda diretora em longevidade à frente do Carvalho Brito, porque deve perder por cerca de um ano e alguns meses, porque a com maior longevidade foi a Maria Pereira Guimarães Fragoso. Ele disse isso, eu não sei que pesquisa que ele foi. Quantos anos, você que é neto da dona Maria, você sabe quantos anos ela ficou na direção? A Flaviana vai descobrir pra gente. As datas estão todas aqui, quer ver? Mas o número é muito pequeno de diretoras por 111 anos, né? Por 111 anos, né? São 8 diretoras. Primeiro foi a Maria Pereira Guimarães Fragoso, que por um acaso é minha bisavó. Depois a dona Maria Guerra. Depois a dona Fernandina e logo em seguida a dona Ercília. Passaram três, logo veio a dona Ercília, a Ana Pedroso, a Regina Salomão, a Rosa e eu. Davi tá certo na pesquisa dele. É. A dona Maria Pereira Guimarães Fragoso ficou 29 anos a direção da escola. De 1907, ela foi a primeira diretora. E até 1936, ela saiu e assumiu a dona Maria Guerra. Que coisa, é muito tempo, né? 36, dona Maria Guerra. Dona Cília, qual é a primeira lembrança, a primeira imagem que lhe vem à cabeça, assim, do Carvalho Brito, da escola Carvalho Brito? Eu realmente comecei a minha vida escolar no Carvalho Brito. Foram os 4 anos, era diretora dona Maria Guerra, e essa pessoa era muito admirada por mim, porque era de uma franqueza, de uma, conseguia uma disciplina muito boa, apesar de não dizerem que era militar, igual eles às vezes brincam que a mim foi meio militar. E logo depois da dona Maria Guerra, dona Fernandina, houve ainda a dona Bem-vinda, que eu não sei se a Carmen sabia disso. A dona Bem-vinda também foi diretora por pouco tempo. Marta Alves também foi diretora por pouco tempo. E eu entrei e fiquei 28 anos, perdida a dona Maria. Por um ano. Fiquei 28 anos. Mas e quais são as lembranças dessa época de estudante do Carvalho de Brito? Estudante, eu adorava o Carvalho Brito, né? Adorava mesmo o Carvalho Brito. Era minha paixão, tanto assim que no dia que eu fui, que a gente recebeu o diploma, eu chorei demais. Meu pai achava que é porque tinha dado um presente igual para todo mundo que tinha convidado ele para padrinho, mas não era, era já de saudade do Carvalho Brito, sabe? Foi uma escola que ficou realmente na lembrança da gente até hoje. E quando a senhora assumiu o cargo de diretora? Então a emoção foi gigantesca. Foi, eu não esperava, sabe? A dona Fernandina ficou só um ano e pouquinho como diretora. E ela entrou em férias, prêmio, e me convidou para ser a diretora nessa época dela, que nesse período pequeno que era de férias, prêmio. Logo em seguida ela se aposentou. E a senhora foi ficando, foi ficando. 28 anos e pouco, uma né? Vida. Foi 1960, isso que eu substituí ela durante 4 meses. E depois eu entrei já como diretora, a gente falava designada na época, né? E logo saiu o primeiro concurso para diretora. E eu morrendo de medo, tive que ir para Belo Horizonte para fazer esse concurso. Foi um concurso muito pesado, porque de 4 mil e tanto, só passaram 102. Nossa! E eu não tinha habilitação própria para ser diretora. Então, se elas tirassem a nota mínima e eu tirasse a máxima, elas ainda passariam na minha frente. Por sorte, eu consegui ficar ainda aí no Carvalho Brito. E como foi essa sua direção no Carvalho Brito, esse período todo, dona? O primeiro dia que eu entrei na direção, a dona Fernandina estava para me apresentar, e as crianças começaram a pintar e bordar, igual a gente diz. Eles queriam aproveitar mesmo, né? Eles assobiavam, eles gritavam, eles sacudiam, eles cutucavam o outro, sabe? E eu olhava nela, e olhava neles, olhava nela, e olhava neles. O que fazer? Onde estou entrando? O que vou fazer, tá? Aí eu tive que virar aquela onça. Aí eu fui muito exigente mesmo. Mas nos 28 anos eu só suspendi um aluno. É, durante esse tempo todo? Durante o tempo todo. Imagino que esse aluno fez, né? É, esse aluno veio de fora. É. E lá nós usávamos fazer fila, né? Tinha que até a distância certinha um do outro, era meio militar mesmo. Então, e ele saiu da fila. A professora pôs ele na fila, ele saiu da fila. Quando foi na terceira vez, ele sentou a mão no rosto dela. Aí ele merecia ser jogado para fora da escola, nem se suspenso. Ele foi expulso. Chamei o pai e falei que não ficava mais com ele. Naquela época, quando era expulso, a gente não dava transferência. Mas eu dei, sabe? Ver se foi. Oportunidade. Para estudar em outra escola. Outra escola. Então era assim. Mas a senhora falou agora há pouco que muita gente às vezes chamava a senhora de militar, né? Isso, quem fala é a Sônia. Não. Eles me chamaram e eu fui homenageada, uma homenagem que foi grande demais para mim até. Eu fui homenageada com o meu nome no salão de eventos da Escola Carvalho Brito, sabe? E eles fizeram quase que uma sala inteira com documentos, com homenagem, acho que foram os professores todos, serventes todos, e todos eles falavam que eu era muito exigente, e eu gostei disso. Sandy, que eu gostei disso, a que falou que era meio militar, e eu me assonho. Nossa, eu adoro a senhora, sabe? Mas era meio militar. Falei, dona Ercília, nesse espaço lá tem um tamanquinho lá da senhora? Eu usava só o salto dessa altura. Porque tem muita história, né? Eu estudei no Dom Inácio, então eu não conheço a história do salto. Conta pra gente que história. É que eu nunca usei salto baixo. Ou a Carla sempre vai contar pra gente a história do salto. Vamos pegar outro ponto de vista, Dona Ercília. Esse salto é famoso. A gente fez realmente uma homenagem. Quando a escola fez 100 anos, nós homenageamos a Dona Ercília e mais algumas outras pessoas. E a gente fez uma homenagem para ela. Nós construímos uma sala com toda a história dela dentro da escola. E demos um nome ao salão de eventos, que é o nosso galpão, que a gente fala galpão. Até hoje a gente fala galpão, mas chama-se Salão de Eventos Ercília Minquilo Lopes. Deixamos essa homenagem para ela por tudo que ela fez pela escola. E a gente recebe, Antônio Cláudio, inúmeros ex-alunos dentro da escola para visitar a escola. Alunos, ex-alunos de 70, de 80, de 85, de ex-aluno de 15, 16, que vai visitar a escola. E os mais velhos, eles têm duas histórias e duas coisas que não tem um que não entra na escola, que não que fala. Chega lá e fala. Todos que falam. Primeiro é o saltinho da Dona Ercília. Que quando ouvia-se o saltinho da Dona Ercília, inclusive as ex-professoras também falam isso. As ex-professoras. Ouvindo o saltinho da Dona Ercília passando no corredor, tinha que ficar quieto, parado, porque a Dona Ercília estava passando. E outra curiosidade que eu acho muito legal, e até brinco com eles sobre isso, que era a vontade de bater o sino. Porque tinha o Gino, que era o inspetor de aluno, que ele que era o responsável por bater o sino nos horários de entrada, horário de recreio, horário de saída. E os ex-alunos que vão nos visitar, eles morrem de vontade de bater o sino. Aí eu falo, dá 10 minutinhos, o badalo tá aqui pra você bater. E eles esperam. Se está faltando 15, 20 minutos para bater o sino, eles esperam para ir lá e bater o sino. Então são histórias que assim, que marcam as pessoas, né? Que ficam. E o saltinho da Dona Ercília. Marcou a história de todos esses alunos. Imagina quantos alunos, que passaram quantos por lá, que era a única escola que tinha, né? Antes, hoje tem mais escolas, era a única. Né? Antônio Cláudio, boa tarde. Gostaria de mandar meus parabéns aí para todos que estão aí, para a escola Carvalho Brito, seus professores, uma escola onde estudei, meu filho Brian, ele estuda hoje. Minhas professoras eram a Dona Zuza, Dona Laudade, Dona Cecília e a Dona Luzia Porto, está dizendo aqui o nosso amigo, o Nelsinho. Boa tarde, Antônio Cláudio. Diz para a Dona Carla que o Antônio Carlos, da sala da Dona Rose, está ouvindo. Manda um abraço para ela. Eu mando um abraço também para a minha diretora, Dona Ercília, é a Simone Marques. Simone Marques está ligada. Quero parabenizar as diretoras maravilhosas, são exemplos para todos nós profissionais. Amamos a Escola Estadual Carvalho Brito, nossa escola, nossa vida. É a professora Fabiana Morim, também está mandando esse abraço aqui para vocês. Tem um ouvinte aqui que mandou um abraço, disse que sente muitas saudades da época em que ele estudava, principalmente do professor Chico. Professor Chico, sim, né? Dona Ercília estava até conversando. Foi da época da Dona Ercília. Quem era o professor Chico, Dona Ercília, por favor? O Francisco, como a maioria das pessoas chamavam ele de Chico, ele entrou para o Carvalho Brito como já professor concursado e atuou uns 2 anos na regência de classe. Mas o Chico tinha muita dificuldade com a leitura. Ele não enxergava muito bem. Entendi. Então a gente conseguiu aí, ele poderia ser dispensado, receberia da mesma forma, por causa dessa dificuldade que ele tinha em enxergar, mas a gente conseguiu achar um cargo para ele, que ele se realizou, que foi de professor de educação física. Deu assim um pouco de trabalho, teve que pedir para políticos ajudarem, foi várias vezes na delegacia de ensino, que hoje é superintendência, mas ele conseguiu ficar como professor de educação física e gostou demais disso. E deixou muitos admiradores, que o pessoal até hoje lembrando dele aqui. O Luiz Marcos Gonzaga também, olha, tenho muito orgulho de ter estudado na escola Carvalho Brito. Ô, tempo bom, que saudade, tá dizendo aqui o Luiz Marcos Gonzaga. Eu vou fazer uma paradinha rapidinho aqui, o intervalinho comercial, e a gente volta já já para contar um pouco da história do passado. É, lá do início da escola Carvalho Brito, a Flaviana fez uma pesquisa maravilhosa e vai contar algumas dessas histórias pra gente. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. Ouviu? Gostou? Doze horas e 51 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, o programa Expresso, hoje falando sobre a escola Carvalho Brito aqui de Guaranésia. Tem muita gente mandando mensagens, parabenizando a dona Carla, a dona Ercília e também a Flaviana pelo trabalho aqui feito com a história, no levantamento histórico da escola Carvalho Brito. Felipe Laudade, vereador aqui de Guaranésia, com muito orgulho fui aluno do Carvalho Brito e tive com a diretora dona Ercília e quero dar os parabéns também à minha prima Carla pelo excelente trabalho. O Lázaro Júnior, fui aluno também do Carvalho Brito, com muito orgulho. Meus filhos também são alunos. Emerson Brito, parabenizo a escola e todos os diretores e professores. Amei estudar aí. O Vitor Melati, o filho do Emerson, também está estudando e joga muita bola, né, menino? Né? Craque. Excelente garoto. Marisa Ventavelli, eu estudei lá. Meus filhos também estudaram. É uma referência em toda a nossa região. Antônio Cláudio, parabenizo a Escola Carvalho Brito, minha escola do coração, onde estudei, meus filhos também, e hoje tenho orgulho de ser professora lá. Abraço aí pra dona Ercília, pra Carla e também pra Flaviana. É a Carmen, né? É a Carmen Batista, que já foi. É professora lá na Escola Carvalho Brito. Um abraço aí pra você, muito obrigado pela audiência, viu, o Carmen? Flaviana, vamos falar um pouquinho sobre a história, então, do Carvalho Brito. Carvalho Brito, para quem não sabe, não era onde é hoje, né? Não, começou, ele não é. Começou em outro ponto de Guaranésia? Foi, exatamente outro ponto. Guaranésia, em 1891, eu encontrei um registro no Arquivo Público Mineiro, onde o presidente da província, que naquela época a gente não falava governador do estado, era o presidente da província, ele destinou uma verba de 300 contos de réis para a construção de uma casa de prisão, em 1891. E aí, do lado dessa casa de prisão, tinha um terreno vago. Bom, se estão construindo uma casa de prisão em Santa Bárbara das Canoas, né? Que era como era chamada na época, é porque a população já era muito grande. E já haviam muitas crianças que precisavam de instrução. E naquela época não tinham escolas. Eram apenas as professoras que davam as aulas particulares. Então, Manuel Tomás de Carvalho Brito era secretário de finanças da época do governo João Pinheiro. Ele promoveu uma reforma na educação e resolveu destinar a criação de grupos escolares para dar direito a todo mundo estudar. E um dos municípios, uma das cidades contempladas, foi Guaranésia, que se emancipou em 1901. E em 1907, ele estando no cargo, eles destinaram recurso. Só que ela foi construída ao lado dessa casa de prisão, o prédio onde hoje está a Câmara Municipal. Ah, tá. Então o Carvalho Brito antigamente era onde hoje é a Câmara Municipal. Exatamente, e lá na Praça Dona Sinhá, onde o prédio da Câmara Municipal, ele, quando ele foi inaugurado, ele tinha 4 salas de aula. Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1907. Então a gente conta o aniversário do Carvalho Brito desde lá, então. Desde lá. Desde lá. Desde e lá. Quando é que passou aqui pro local que hoje é? Também numa data cívica, foi no dia 15 de novembro de 1929. Né, ele ficou 22 anos lá, com o tempo começou a ter muitos problemas, porque ele só tinha 4 salas de aula, já não estava comportando mais o grande número de crianças, e a cadeia do lado começou a dar problemas também. A população começou a reclamar, porque era um contraste muito grande, o Templo do Saber, uma escola onde estavam as crianças, iam receber as primeiras instruções, ao lado de um lugar daqueles, né, um lugar que eles diziam... onde estavam os piores elementos da sociedade, um local escuro de bandidos, criminosos, e reclamavam muito também da falta de higiene. As providências só começaram a ser tomadas a partir de 1908, quando aconteceu uma fuga nessa cadeia. O vigia estava dormindo, tinham 5 presos lá dentro, e eles cavaram, a cadeia era de assoalho. A assoalho de madeira, eles quebraram o assoalho, cavaram por debaixo. Muito segura, hein? Super segura. Cavaram por baixo e saíram dentro de uma das salas de aula do Carvalho Brito. Um dos presos não quis fugir, ficou com medo, ficou lá dentro dormindo. Mas os outros 4 que fugiram foram recapturados depois. Um ano depois, em 1909, aconteceu outra fuga e, pasme, foi pelo mesmo caminho, do mesmo jeito. Cesseiros, taparam o buraco. Pois é, não taparam o buraco. Aí resolveram tomar providências e tiraram a cadeia de lá. Só que a escola continua durante um certo tempo, até não comportar mais o número de alunos. Em 1922, o então presidente da província mandou que viesse um engenheiro aqui. Ele pediu, então, em 1924, que a prefeitura doasse o terreno que eles iam construir. E assim foi, deu-se a construção do prédio, no lugar onde ele está agora. Ele foi inaugurado em 15 de novembro de 1929 e a luz elétrica foi instalada nele um ano depois, em 1930. E o prédio está lá até hoje, com bastante história para contar, muitas curiosidades que a gente descobriu. E ele foi muito modificado? Foi. Ele passou por bastante reformas. No começo, Antônio Cláudio, a biblioteca dele, por exemplo, ele não tinha uma biblioteca quando ele foi inaugurado. Ela foi feita em 1936, ela leva o nome de Monteiro Lobato. O pátio dele, ele não tinha galpão. As crianças tomavam lanche, a gente tem até uma fotografia. A mesa ela era colocada no pátio dele, a céu aberto, as crianças tomavam lanche lá. Em 1936, conseguiram recurso para construir o galpão, que hoje é o Salão de Eventos Dona Ercília Minquilo Lopes. Só que esse galpão era aberto em volta também, ele só tinha cobertura. Com o tempo, com as reformas que ele foi passando, eles foram tijolando ele até ele ficar fechado, né? Fizeram o palco nele e hoje se tornou um salão de eventos. As características originais que ele preserva são o piso dos corredores dele. O piso dele é original. Os corrimões dele também são, tá? Aquele cercado dele também é tudo original. E as ferragens dele todas são. Os pisos das salas foram trocados, porque era madeiramento. Forros, janelas, portas foram tudo trocados. E uma coisa também dele que é original, e o pessoal, como a dona Carla disse, o pessoal gosta muito de lá tocar o sino também é centenário, tem a data gravada nele, 29 de setembro de 1907 também, o sino também é original. Mas da época da construção dele, ele preserva os pisos. O sino veio lá de baixo, então. Veio de baixo, da primeira construção. Né? E o Dom Bosco? São João Bosco? O Dom João Bosco foi uma doação. Quem vai saber contar a história dele direitinho é Dona Ercília. Mas tem a data, né? Tem a data dele. Eu estive na escola, fotografei a imagem, né? E ele tem uma placa com uma gravação em algarismos romanos. A doação foi feita em outubro de 1968. 68. Isso, ele tá lá na escola desde 68. Dona Ercília, vamos contar então a história dele, por favor. A história começa assim com uma coisa meio triste, porque o menino ficou com leucemia. E passou muito mal, a gente sabia da dificuldade, da gravidade dele e tudo. Então, os pais fizeram voto para Dom João Bosco curá-lo. E realmente ele está curado até hoje. Ele esteve lá em casa não faz muito tempo. E feliz da vida, casado, com os filhos e tudo. Então eles levaram o Dom João Bosco do tamanho do menino, mandaram fazer do tamanho da criança, sabe? E o interessante é que o Gino, que era um dos serventes, ele tomava conta da escola lá, ficava com as chaves da escola, viu que estava aberto uma das janelas. E telefonou, falei, chama a polícia que eu já estou subindo. E eles entraram e arroz alto. O Bento tinha aberto, né, uma das janelas e eles acharam que era o assaltante lá, que estava lá. Então foi muito engraçado, porque a gente brigava, cuidado, hein? Olha o Dom João Bosco. E vira uma história, né? E essa criança, ela esteve aqui no centenário da escola também. Tocou, nós fizemos, não tocou. Nós fizemos uma sala de homenagem para ele. Acho que ele esteve na casa da senhora nessa época. No centenário ele esteve aqui. Ele veio rever a escola e nós fizemos uma homenagem para ele. Grandes guarnizianos passaram por muitos, ali, né? Muitos. Pessoal que hoje está fora, se tornaram grandes empresários, né, artistas, passaram pelo Carvalho Brito, né? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Conte pra gente, por favor. A Cecília Meirelles foi aluna lá do Carvalho Brito, sabe? Então a gente encontrou nos livros a matrícula dela. O doutor Alcino. Doutor Alcino, todas as vezes que vem a Guaranésia, visita a escola, deixa as obras dele pra gente, nos presenteia com os livros dele, todas as vezes. Foi aluno, nossa. Cecília Meirelles, tem que pegar esse referência aí, Flaviana, tá vendo? Pois é, essa eu não sabia, tá vendo? Quem mais? Marieta Leite. Também. É, essa trouxe, deve ter lá na biblioteca, ela presenteou o Carvalho Brito com um dos livros dela. Muito bem, ó, o Ezequiel lá de Campo Alegre, acho que é a fazenda Campo Alegre, lá de Garaí, tá ligado também, tá parabenizando vocês. Quem mais está mandando um abraço aqui? A Rita de Marco. Manda um abraço aí para elas. Tenho muito orgulho de fazer parte da família Carvalho Brito. A Graziele Rodrigues também está parabenizando vocês. Valtinho também está mandando um abraço aqui, parabenizando vocês. Tem ouvinte que mandou um áudio aqui. A Márcia Pires também parabenizando vocês. Tem muita gente mandando um abraço, parabenizando. E tem um outro ouvinte aqui que mandou essa pergunta hoje de manhã, que é o Elton Cândido. Essa já é uma pergunta polêmica. Por favor, Antônio Cláudio, gostaria que você fizesse a pergunta para, no caso, as duas diretoras, a Carla e a Dona Ercília. Eu comecei a estudar no Carvalho Brito no ano de 1985, pois bem, nessa época o método de aprendizagem era muito diferente dos dias atuais. Inclusive, alguns professores utilizavam métodos agressivos, como mandar abrir a mão e bater na mão do aluno com uma vara. Inclusive, tinha professora que entrava na sala de aula com uma vara. Infelizmente, as classes eram muito repartidas, havia por classe social, ou seja, classes de rico e classes de pobre. Queria ouvir a visão e a opinião delas sobre isso dessa época. Quem vai falar primeiro? Dona Ercília? Isso mesmo, Dona Ercília? Não, pelo menos eu nunca soube, porque isso era muito recomendado, inclusive até que eu não gostava que os professores pusessem apelidos nos alunos. E um menino foi lá no gabinete, que tinha feito qualquer coisa lá, e falado que ele era o Pelé. Aí eu falei, mas por que você não chama Pelé? Aí eu falei, você gosta de ser chamado Pelé? Ele falou assim, adoro, quero ser chamado de Pelé. Então a gente recomendava muito para não colocar apelidos. Agora, isso de bater na mão, no meu tempo foi 85, né? 85 até 88 eu estava lá. A Carla devia ter continuado e eu nunca soube de nada, de ninguém. Não, 1900, depois que eu entrei, isso não tinha. Com a dona Fernandina também, eu acho que não tinha, não lembro da dona Maria Guerra. Outra coisa aí polêmica, que é muito triste até da gente pensar, que havia classe dos ricos. Separação dos entre ricos e pobres. Sabe? Muito triste mesmo. Talvez esse homem de hoje, que foi aluno lá, tenha ouvido coisas absurdas a esse respeito. Porque nós fazíamos, eu no meu tempo, a gente fazia o teste. Sabe? E esse teste, por esse teste, havia classificação das classes. Só que a gente ainda dava um mês para ficar naquela classe, para o professor avaliar, para ver se tinha que haver. Classe A, classe B. Não, eu não punha nem classe A, não. Eles descobriam que os alunos eram melhores, porque às vezes a gente descobria até pela fisionomia do aluno. Sabe? Entendi. Então, por exemplo, eu tive alunos muito pobres, inclusive meu, o aluno que conseguiu o maior número de acertos no teste era filho de um carroceiro. Sabe? Então, a senhora se lembra disso? O Francisco, né? Por exemplo, a mãe era Narge, era uma família bem importante, né? Tradicional. Ficou triste comigo porque o Francisco não foi o aluno da primeira classe. Sabe? Entendi. Então era sempre assim. Eu nunca, inclusive os meninos mais pobres, esse rapaz aí tenha tido, sei lá, influência de alguma coisa, eles gostavam mais de mim do que os filhos dos ricos. O Elton devia ser muito arteiro, que ele colocou aqui, ó, Antônio Cláudio, eu mesmo tomei várias varadas e beliscões, tá dizendo aqui, ó. De quem? Precisa saber de quem. Porque varas só se ele criou essas varas. Dona Kéria, e aí? Olha, no seu período? No meu período é assim, eu acho que educação pública é para todos, sim, independente de raça, de classe social. E a gente hoje, as nossas salas são heterogêneas, totalmente heterogêneas. Todas as salas, na época da Dona Ercília, se classificava por aprendizagem. Hoje não. As salas são divididas, todas as salas nós temos alunos bons, alunos medianos e alunos com algumas dificuldades. Isso é realidade. E a divisão das salas de hoje são feitas assim. E é melhor assim, não é? Com certeza. É porque para os alunos que têm dificuldade, ele ter o exemplo ali e o parâmetro de outros que são medianos ou até são melhores, porque isso é uma realidade, não tem como a gente mudar. Ele vai atrás e ele busca. Então, os críticos falam que isso nivela todo mundo por baixo. Não nivela, não nivela. Mas o pessoal que é crítico fala isso. Ah, não, se coloca aí, vai nivelar todo mundo. Eu penso assim, que a gente tem que ter o sarrafo alto. Sim. E buscar, e correr atrás dele. Agora, esses alunos que têm uma certa dificuldade, eles são amparados também, Antônio. Porque a gente tem a forma de dar uma atenção mais individualizada para eles. A gente tem umas aulas de recuperação dentro do próprio horário, porque os alunos que têm dificuldade, a gente tem que socorrê-los. E os alunos que vão por si só, que vão com mais facilidade, os professores também já sabem diferenciar. E esses com maiores dificuldades, a gente vai dando um apoio mais individualizado para cada um. E eu procuro fazer essa forma. Para mim, o sarrafo tem que ser lá em cima e a gente correr atrás dele. Até a isso. Eu não sei se eu posso falar. É coisa, agora sou, a senhora já vai falar. Já havia, assim, uma orientação para que nós fizéssemos isso que a Carla diz que faz. Eu discordei disso totalmente, até perante o secretário da Educação. O porquê? Porque alunos, eu tinha muitos alunos. Então, o aluno muito fraquinho, ele não tinha condição nenhuma. Então, ele acabava ficando perdido ali com os alunos melhores. Então, o que a gente fez com esses alunos? Eu arrumei uma classe desses que tinham muita dificuldade. Mais dificuldade de aprendizado. Muita dificuldade. Coloquei lá a melhor professora alfabetizadora da escola. Consegui que uma psicóloga viesse uma vez por semana, a Alda chama essa psicóloga, viesse uma vez por semana para orientar a gente o que fazer com aqueles alunos muito fracos. Eles eram alunos que não só pobres, tinham médios, tinham ricos, e que a maioria não conseguia aprender porque eles sentiam até fome, a maioria. Então, as serventes faziam a sopa, eles, antes de entrar na escola, já iam, já tomavam a sopa, a refeição que a gente podia dar. Na época, a supervisora foi deslocada para essa classe, ficava... Um esforço muito grande para melhorar. Eu consegui que todos os alunos fossem examinados pelos médicos, eram médicos novos que estavam chegando e que eram alunos, foram alunos do Carvalho Brito. Eles foram examinados, foi feito o exame pela minha. Eu consegui uma professora que atuava como assistente social. Ela levou esses alunos para fazer exame de vista com o doutor Roberto, que a gente conseguiu gratuitamente. Então, a gente dava uma nota, porque eu acho que deve ter continuado, uma nota para a professora. Eu pedi que ela não se preocupasse com essa nota, que não era baseado nisso, que eu queria o trabalho delas. Então, essa psicóloga conseguiu uma aluna que tinha formado na Unicamp para ficar todos os dias na sala de aula, 2 a 3 horas, gratuitamente. Então foi. E houve evolução. Houve evolução, turma. Eles conseguiram chegar até na metade do programa. E depois eles já passaram para outra sala, porque eu tinha 8, 9 salas de primeiro ano. Então eles passaram para outra sala que era repetentes, mas que já faziam só uma avaliação e partiam aí para continuar. Qual que era a média de alunos por sala, assim? Dependia do número, porque às vezes a gente podia dividir em 2, em 3, às vezes não podia dividir, sabe? Então, até 40 eles ainda faziam a gente fazer. Difícil ensinar para 40 alunos. É, e assim, com isso era falado claramente para todos que não existe classe homogênea, existe menos heterogênea. Hoje em dia, a média o que é? 30, 35? Não. Menos? Anos iniciais, 25. Anos finais, que é de sexto ao nono ano, até tem mais do que isso. Mas lá na nossa realidade, nós temos 16 turmas com até 25 alunos em cada. É bem mais. E é uma forma. É pesado, mas dá para se trabalhar bem. É um número bom, assim. O Elton disse aqui que a professora, infelizmente, já faleceu, né? E ele tinha muitas dificuldades em aprendizado. Por isso que ele levava umas varadas e uns beliscões aqui, o nosso amigo Elton Noronha. Oi, Antônio Cláudio, boa tarde. Juliana da Vila Nunes, olha, manda um abraço aí para as diretoras. Intervalo comercial, a gente volta já para finalizar esse bate-papo. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Sábado, Soda Expresso. Treze horas e 15 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, tem mais ouvinte mandando abraços, mais ouvinte mandando mensagens, o Flávio Marques está ligado aqui no programa, parabéns a todos, vocês fazem parte da história de Guaranésia, é um orgulho para todos nós, está dizendo aqui o Flávio Marques, parabenizando vocês, a Flaviana, a Dona Ercília e também a Dona Carla. Tem mais ouvinte mandando abraços, a Adriana também está ligada aqui, mandando alô, Ismael também está mandando alô, tem mais gente aqui participando, deixa eu ver, o Walter também está ligado aqui na Pássaro da LFM, muito obrigado, Walter, valeu pela sintonia. Essa rigidez do passado, e hoje muita gente prega essa rigidez nas escolas atuais, Carla, o que você acha? Você acha disso? Olha, Antônio, os dias de hoje estão bem diferentes, né? Muito diferentes. Muito diferente. As crianças chegam diferentes, os alunos são diferentes. E essa rigidez a gente tem, eu penso assim, a gente tem que ter a disciplina. Sim. Se não tiver a disciplina, o aprendizado não acontece. E a gente tem professores mais rígidos, professores mais amigos, professores menos rígidos, isso é normal. Agora, o que a gente prega com a nossa linha de trabalho é essa, é através do diálogo, porque não tem como não ser através do diálogo. Então, tem os meninos que eles mandam para a diretoria, os alunos que são mais danados, os alunos que precisam de uma uma atenção maior. Uma atençãozinha maior, a gente fala um puxão de orelha, entre aspas, e que a gente vai através do diálogo. Não tem, se for necessário, chama a família, não tem outro caminho. O caminho é conversar, explicar, orientar, ensinar o que é certo, o que é errado. E através disso, agora, que tem que haver a disciplina para ter o aprendizado, isso não tem como, não a disciplina militar ali, né? Muita gente prega até o militarismo. Mas assim, que tem que ter a disciplina, tem. Isso a gente trabalha também, para que haja uma disciplina dentro da escola, não vou fugir disso, tem que ter disciplina dentro da sala de aula, a gente tem um momento cívico, um momento do hino nacional toda semana, toda segunda-feira, a gente ainda faz fila, dona Ercília, toda segunda-feira, e essa... Não, a gente ainda faz, toda segunda a gente faz a fila, tem que haver essa disciplina, é uma ordem, né? A escola tem que ter uma ordem para seguir, para o aprendizado acontecer. Agora, que não tenha outra forma de não ser através do diálogo, em relação a essa rigidez. Graças a essa disciplina, a esse diálogo aí, que o Carvalho Brito tem recebido tantos elogios nos últimos anos? Olha, elogiar o Carvalho Brito, pra mim, Antônio Cláudio, é um ato de amor, vou te dizer assim, sabe? Porque tem minha mãe, meus irmãos, meu marido, meus filhos e o Carvalho Brito. O Carvalho Brito não é separado, tá dentro, assim, do meu íntimo mesmo. Não consigo separar o Carvalho Brito da minha vida, a vida pessoal, a vida de trabalho. Não, o Carvalho Brito tá junto. E a gente procura trabalhar nessa forma. A gente vem assim com acertos e vem com algumas dificuldades também. Eu tenho que elogiar o Carvalho Brito por ser elogiado, como você diz. Eu tenho que elogiar a minha equipe também, porque eu estou à frente da direção, mas a direção não é ninguém sozinha. Tenho que elogiar a minha parceira vice-diretora, que é a Maria Luísa Citon, que me dá um apoio tremendo lá em todos os assuntos da escola. Desde as meninas da cantina, as serventes, a secretaria, os professores, as supervisoras, que tem que estar ali do lado da direção também, para que a escola seja um sucesso. Só que assim, a gente vem numa linha de mais acertos do que de erros, né? A gente tem as nossas dificuldades, tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente vem numa linha de trabalho mais... O que, por exemplo, precisa ser melhorado lá na escola hoje? Precisa ser... Não tem muita coisa? Não. A rede física, a parte externa, isso aí a gente vai conquistando aos poucos. Temos a questão da quadra coberta, que a gente vai precisa... Vai terminar, né? Ah, espero, Antônio, com a crise... Não vai ser igual o nosso posto português. Não, espero que não. É a crise do país, mas assim, espero que a gente consiga terminar a quadra. E a questão do IDEB? Então, esse ano deu uma caidinha, né? Deu uma caidinha. A gente estava com uma nota muito boa, que era 7.3. A meta era 8? Era 8, porque a gente tinha um 7.3. Quanto mais alta a média, mais alta a meta, né? E nós caímos para 6.4. Assim, o IDEB são os alunos avaliados que são os alunos do quinto ano. Mas, em compensação, os alunos do terceiro ano deste ano superaram as expectativas. Que é a prova da Secretaria do Estado de Minas. Sim. Então, nós tivemos uma alta excelente. Nós fomos além da superintendência, fomos além da Secretaria do Estado. Então, são os meninos que foram avaliados no terceiro. Aí que chegam no quinto, que essa média tem que permanecer. E do quinto que foi avaliado, que deu uma caidinha no IDEB, é de 2 anos atrás, né? Então, a gente, assim, tem N fatores que influenciam. Você é muito apegado a esses números ou não? Sou. É? Sou, não muito, mas eu acho importante. Eu acho importante, assim, porque esses resultados, eles batem muito com os resultados da nossa própria escola, dentro das avaliações da nossa própria escola. Então, a gente acha, por exemplo, essa prova de terceiro ano, nós fomos avaliados o ano passado e o resultado saiu agora. Nós tivemos 30 alunos que gabaritaram essa prova, dentro de 3 terceiros anos. 30 alunos tiraram nota 10 no português e na matemática, foram os dois conteúdos que foram avaliados. E dentro da nossa própria escola, Antônio, esses 30 alunos se sobressaem. E a gente acha que as nossas avaliações internas, elas estão um pouco além das avaliações externas, entendeu? Então, eu não tenho como não me apegar a esses números. Eu tenho, porque são números que deixam a nossa escola como referência ou não. Mas eu acho que a gente está de igual para igual. Há um equilíbrio aí entre os resultados internos e dos resultados externos. Então, eu me apego, sim. Kelly, queria agradecer muito, muito a sua presença no programa. Nossa. E parabenizar os 111 e como demorou para você vir aqui. Pois é, Antônio, você sabe o motivo disso. Só que assim, quem queria parabenizar, na verdade, sou eu, o seu programa. Que é isso. Porque a gente, eu sou fã de carteirinha, não sei se você tem fã clube, se você tiver, eu vou ser sócia dele. Nossa. Porque eu sou sua fã, você sabe disso, de carteirinha mesmo. E eu acho seu programa um programa muito sério, muito dinâmico. Legal. Muito diversificado. Morri de vergonha de vir aqui, juro. E eu acho assim que suas entrevistas são inteligentes, suas entrevistas são excelentes, trazem uma cultura muito grande para nós, ouvintes. E trazem também muita informação. O seu programa, eu acho que. Nós fizemos uma troca, na verdade, porque eu não faço apresentações externas. Eu sou locutor de estúdio. Sim. E eu tive que fazer uma apresentação para cá. Foi mesmo, foi mesmo. Eu pensei, bom, cara, já que eu vou lá, você vai vir no meu programa. Ele fez. Demorou. A nossa. Ah, ele foi o mestre cerimônia. Na reinauguração, a senhora estava lá, né, Dona? São raras as vezes que eu faço. Que bom, então, ó, te paguei, já tá tudo, certo. Mas, ó, eu quero agradecer a minha equipe, não tem como agradecer a minha equipe, deixar de agradecer todos os professores, todos os funcionários que estão lá junto. O trabalho coletivo é importantíssimo, a escola não se faz só comigo, a escola não se faz só com a servente, a escola não se faz, é um conjunto. Então, gostaria de agradecer a todos os meus parceiros, que eles são meus parceiros, e a gente está procurando seguir no caminho certo. E assim, eu espero, e o Carvalho Brito fica, Antônio Cláudio, porque todos que por lá passam, não tem um que não fica assim, é um sentimento muito forte. Falei isso no dia da palestra da Flaviana. A Flaviana, que é uma menina que é de Muzambinho, está em Guaranésia há 4 anos, já tem um Carvalho Brito no coração. E todos, professores, funcionários e alunos, ficam com esse sentimento muito forte. Pais de alunos ficam com esse sentimento muito forte da escola. Então, acho que por isso que o Carvalho Brito é muito elogiado, é muito porque traz esse sentimento e fica no coração de todos. E o principal são os pais dos alunos que confiam no nosso trabalho, porque sem os alunos, o trabalho não acontece. Agora, o principal são os pais que confiam no trabalho da escola. Valeu, Carla, obrigado. Flaviana, tem alguma história curiosa aí pra gente finalizar assim esse bate-papo? Nossa, gente, tem um monte, muita, né? Tem muitas. Deixa eu contar duas rapidinhas. Vamos então. Lá, então. Durante a Revolução de 1930, né, a gente teve aquela guerra entre Minas e São Paulo. Nós tivemos uma fazenda aqui em Guaranésia, que foi sede de uma batalha, inclusive, entre soldados paulistas e mineiros. E aconteceu de Guaranésia ter sido invadida por alguns soldados paulistas, e adivinha o prédio que eles ocuparam? For no melhor, no mais no melhor, o recém-inaugurado prédio da escola Carvalho Brito, na época grupo escolar. E foi um... A gente tem a nota no monitor mineiro, tá? Pessoal que quiser depois acompanhar, entra no site da prefeitura, o jornal tá todinho lá. O povo ficou escandalizado, porque os soldados paulistas, eles eram mal educados. Eles fizeram uma fogueira no portão de entrada da escola para poder fazer esquentar a comida deles, as marmitas, e sujaram as paredes da escola, encheram de fuligem, de encheram de fumaça, e o povo estava escandalizado, queria que eles saíssem de lá de qualquer maneira. Em compensação, depois que eles foram embora, algumas professoras encontraram na sala de aula bilhetes de alguns soldados que tiveram cuidado de preservar as salas, que tiveram cuidado de observar a estrutura do prédio, agradecendo a hospitalidade do povo de Guaranésia, né? E dizendo que logo essa pauliceia toda ia acabar e que eles estavam de parabéns, que quem dera, assim, em São Paulo, todas as escolas tivessem um prédio daqueles. Que legal. Né? Então, em 1930, os paulistas já elogiavam o Carvalho Brito. Outro fato curioso, a gente tem várias histórias curiosas lá. A dona Maria Pereira Guimarães Fragoso, ela fazia uma vez por ano apresentações no Cine Teatro Rio Branco, onde ela levava os alunos. Nós temos notas de 1925, 1926. Eles faziam apresentações teatrais, declamavam poemas. A escola também tinha um grupo de escoteiros, que era muito bacana, o grupo de escoteiros do Carvalho Brito. E os alunos tinham um jornal interno, que se chamava O Grito Infantil. Davam todas as notícias do que acontecia na escola. Era muito bacana. Agora, o fato que marcou muito ontem, anteontem, né, na nossa apresentação, que as crianças gostaram muito, foi uma brincadeira de mau gosto, né? Primeiro foi uma brincadeira que fizeram, 1931. Alguém chegou nos portões da escola Carvalho Brito. Naquela época, o cangaceiro Lampião era muito famoso, era muito temido, né? No Brasil todo, e a polícia não conseguia pegar. Onde ele chegava, ele saqueava tudo, ele espalhava morte, espalhava terror. Alguém chegou nos portões da escola e disse para as crianças que o Lampião tava em Guaranese, tava pronto, nos portões, pronto para invadir Guaranese. Aí foi um Deus nos acuda. Foi pai para cá, mãe para lá, e gritos e choros e socos. Em 20 minutos o prédio da escola se esvaziou. Foi assim. E até hoje estão esperando o Lampião. Até hoje estão esperando o Lampião chegar. Foi uma situação cômica, né? Se não fosse uma brincadeira de mau gosto. E tem uma historinha triste também, que a gente tem uma fotografia mostrando para as crianças. Em 1938, duas crianças, dois alunos do Carvalho Brito, de 9 e 11 anos, Jorge e Maria Estracieri, eram dois irmãos, eles ficaram doentes, pegaram tuberculose. Alguns relatam que foi sarampo, mas eu acho no registro que foi tuberculose. E eles vieram a falecer no mesmo dia. E foi uma comoção geral na cidade inteira. E como eles eram alunos muito queridos do Carvalho Brito, a procissão de enterro passou pela porta da escola, tocaram o sino e os alunos saíram, estava chovendo, saíram de guarda-chuva, todos uniformizados, na porta da escola para prestar homenagem para esses dois irmãos. Que ano que foi? 1938. 1938, o cemitério de Guaranese era onde é hoje é a piscina, né? Ou não? Não, ele já... Foi antes de se construir. Foi antes. Foi antes. Nós temos uma nota da construção da escola, pós-construção da escola, 1932, tem uma nota do jornal falando que onde era o cemitério já tinha sido transformado em jardim. Aí já estavam falando que estava primorosas as plantas do novo jardim. Foi feito um jardim justamente por causa da escola. Perfeito. Muito obrigado pela participação, viu, Flaviana? Eu que agradeço, Tony. Agradecemos aos soldados paulistas por dizer que somos hospitaleiros, né? Ah, que bom, né? Ninguém nem saía na porta de casa nessa guerra da hospitalidade. Dona Ercília, muito obrigado. Parabéns por toda a sua dedicação à escola Carvalho Brito, viu? Obrigado a você. A gente ficou muito satisfeito de poder falar alguma coisa, não tanto quanto a Fabiana, que essa parte a gente não conhecia muito bem, então a gente ficou muito feliz com isso. E eu quero só ressaltar a alegria minha quando realmente o Carvalho Brito conquistou nessas provas o primeiro lugar de Minas, foi o único entre os 10. E o quarto do Brasil inteiro. O jornal está aqui. Nossa, deixa eu ver, por favor. 2005, acho. 2005? Foram os professores que eram preparados para 2007. Gente, né? 2007. Não, muito legal. De 2005, acho. Ranking Nacional por Escolas, a edição do jornal de 2007, né? De primeira a quarta série, Guaranese ficou em quarto lugar na Escola Estadual Carvalho Brito no Ranking Nacional por Escolas. Muito bom. Foi o único, né? Entre os 10 e o quarto do Brasil. Quarto do Brasil, isso. Isso, quarto do Brasil. Você já reparou, Antônio Cláudio, a Escola Carvalho Brito, até comentei com a dona Carla, tem alguma coisa com o número 7. Ela foi construída, ela veio para Guaranese em 7 de setembro de 1907, né? A dona Carla se tornou diretora em 7 do 7 de 2007. E o salão com o nome da dona Ercília foi inaugurado no dia 7 de setembro de 2007. Nossa. É muito sete. Então, essa aí foi uma alegria muito grande. Parabéns, a gente parabeniza os professores que naquela época. E a diretora também. Parabéns. Foi até assustada. Chegado lá me cumprimentando, veio televisão, vejo tudo, né? Merece, né? Com certeza, merecidíssimo. Eu tô agora com 80 anos, eu não tô conseguindo falar, não sei se você já percebeu. Que isso, falou e falou muito bem. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência na edição do Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.